Panorama Agrícola para 19 de fevereiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, 19 de fevereiro, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: panela no fogo é sinal de barriga vazia. No programa de hoje você ouve uma dica para o jovem rural. Acompanha também os destaques da Tecnoeste, que começa hoje em Concórdia. E fica sabendo detalhes do Dia de Campo, produção agroecológica de grãos, que ocorre amanhã em Campos Novos. Dica do dia. Por se envolver mais nas decisões da propriedade rural, o jovem rural tende a ficar mais no campo. Jovem, ajude os seus pais a decidir o que gastar, como investir, quando comprar, quando economizar, o que plantar. Ajude no planejamento da sua propriedade e do seu futuro. É hora das notícias. Estamos anunciando para você o Dia de Campo, produção agroecológica de grãos. Amanhã, nas culturas de arroz, feijão e milho, na Estação Experimental da IPAGRE de Campos Novos. O início, 8h30 da manhã, de amanhã, até às 4 da tarde, uma organização da Estação Experimental da IPAGRE de Campos Novos e da Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV da UDESC de Lages. Às 9 da manhã, há uma palestra sobre a qualidade de sementes de arroz e feijão no sistema agroecológico. Às 10 da manhã, sistema agroecológico de produção de grãos. Às 11 horas, homeopatia na agropecuária. E às 2 da tarde, a visitação à área experimental de produção de sementes, grãos, de arroz, feijão e milho. Dia de Campo, produção agroecológica de grãos nas culturas de arroz, feijão e milho. Amanhã, dia 20 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã, na Estação Experimental da IPAGRE de Campos Novos. O programa Terra Boa da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca terá sua cota de calcário ampliada neste ano de 2014. O orçamento previsto para o programa é de R$ 40 milhões e o programa deve fornecer 300 mil toneladas de calcário, 220 mil sacas de sementes de milho e 3.500 kits forrageiras. As alterações no Terra Boa foram aprovadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural. Outra novidade do programa para este ano é a oferta de 120 mil sacos de milho de alta e altíssima tecnologia, que vão possibilitar ao produtor um aumento na produtividade do milho. Em 2014, o kit forrageira com insumos para melhorar a implantação de 1 hectare de pastagem vai custar R$ 2.000, que podem ser pagos em duas parcelas anuais. Ou ainda, se o produtor optar pelo pagamento da segunda parcela junto com a primeira, esta terá subvenção de 60%. O SED Rural, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, aprovou também a implantação do programa Kit Irrigar Santa Catarina, com investimentos de R$ 1.800.000 este ano, destinados a financiar a compra de equipamentos para irrigar até 1 hectare de hortaliças. Para ter esse benefício, o produtor terá de obrigatoriamente ter um projeto técnico e receber assistência da EPAGRE. A ação vai beneficiar famílias rurais que trabalham com olericultura. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com o gerente regional da EPAGRE em Concórdia, Luiz Carlos Bergamo, que fala sobre o Show Rural Tecnológico, a Tecnoeste, que começa hoje no campus do Instituto Federal Catarinense em Concórdia e vai até sexta-feira. Exatamente, a EPAG sempre foi parceira desse evento, que se realiza há mais de 10 anos, e certamente nesse ano de 2014 Mais uma vez a IPAG se fará presente, demonstrando principalmente tecnologias relacionadas à atividade rural, principalmente à agricultura familiar, e também juntamente com o CEPAF, apresentando as variedades de semente de milho para toda a população rural, principalmente, e também algumas atividades relacionadas a políticas públicas da agricultura familiar. Tem mostra da agricultura familiar também na feira? Exatamente. Anualmente, agora, mais precisamente a partir deste ano, este evento se realizará a cada 2 anos. E a mostra da agricultura familiar, ou seja, atividades relacionadas à agroindústria familiar, agregação de renda, sempre são mostradas e demonstradas para a população, enfim, que é uma forma de agregação de valor a essas atividades que são fundamentais e importantes da nossa região. Então nós temos várias agroindústrias familiares que, além da comercialização dos seus produtos, farão atividades lá, apresentando, fazendo as refeições para os usuários, enfim, fazendo parte da tradição nossa, que é do Alto Uruguai, que é fornecimento de produtos da agricultura familiar para alimentação de todos os visitantes. A IPAG participa de várias atividades também, atividade de bovinocultura do leite, a atividade de psicultura, atividade também de ervas medicinais. Então nós temos várias ações, parcerias que a IPAG acaba coordenando ou participando ativamente dessas ações, dessas atividades. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Luiz Carlos Bergamo, gerente regional da IPAGRE em Concórdia, sobre a Tecnoeste, que tem a participação da Copérdia e da Cooperrio e ocorre no campus do Instituto Federal Catarinense a partir de hoje em Concórdia até a próxima sexta-feira. Além da IPAGRE, também a Embrapa Suínos e Aves participa da Tecnoeste, onde apresenta um protótipo em tamanho real de um abatedouro móvel para suínos. A estrutura é construída na carroceria de um semi-reboque, que pode ser transportado para locais fixos pré-determinados, onde é possível fazer o abate de animais. O protótipo conta com os equipamentos necessários para o abate, refrigeração, processamento das carcaças e armazenamento de efluentes, garantindo o bem-estar animal, a segurança dos trabalhadores e o cuidado com o meio ambiente. O estande da Embrapa na Tecnoeste vai mostrar ainda tecnologias como o feijão campeiro, o sorgo forrageiro, o milheto, o capim sudão, florestas energéticas, poedeira colonial Embrapa, suíno light, arranjo tecnológico no tratamento de dejetos suínos e bem-estar no manejo pré-abate de suínos. E no dia 20, sexta-feira, a caravana Embrapa alerta sobre ameaças fitossanitárias. Uma caravana que está percorrendo o país com orientações técnicas emergenciais de manejo para o controle da lagarta helicoverpa, que está causando prejuízos significativos em lavouras de algodão, milho e soja. Atmosfera. Estudos e projetos da IPAGRE-CIRAM. Estamos anunciando para você novamente o evento Redução das Emissões de Metano. Boas práticas, oportunidades para aproveitamento e mitigação ou redução de riscos na agricultura e pecuária intensiva. Também no tratamento de efluentes, nos resíduos sólidos municipais. Esse evento, esse workshop, acontece aqui em Florianópolis, nos dias 12 e 13 de março. Será na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Uma promoção da Global Metane, em conjunto com a Fundação do Meio Ambiente, a Fátima. Coorganização da Assembleia, da IPAGRE-CIRAM, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Estado. O metano é o segundo mais importante gás do efeito estufa provocado pelo homem depois do dióxido de carbono e responde por 14% das emissões globais de gases do efeito estufa. Além de mitigar a mudança climática global, a redução das emissões de metano na agricultura e em outros setores pode proporcionar uma série de benefícios locais na conservação do ar e na qualidade das águas, na segurança e na geração de energia.